Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia aos nossos queridos ouvintes de São José dos Campos, demais cidades do Vale do Paraíba e do Brasil todo, porque hoje nós estamos falando para o mundo. Estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita, diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga, em 750 kHz, do 18º andar do edifício VIP Center. A doutrina espírita vem trazer esclarecimentos sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem também trazer os ensinamentos de ética e moral, como nos ensina até hoje o nosso divino Mestre Jesus. A doutrina espírita vem nos trazer a alegria de viver, nos ensinando a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos e exemplos do nosso querido e divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando em seus lares, levando conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Quem nos apoia são os centros espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também de agradecer ao grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje, os nossos convidados aqui são o nosso irmão, os nossos irmãos lá do Paulo de Tarso, Milton Baruel e o Paulo Camargo, que vão falar sobre ética e moral na doutrina espírita. Vocês podem ligar para nós para interagir aqui conosco, 3941-9750, 3942-9750. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Piratininga 750M. E para você que está nos escutando na rádio online ou a nossa reprise durante a semana, um bom dia, boa tarde, boa noite. Porque esse programa pode ser ouvido em qualquer momento durante o dia. E também, qualquer fuso horário também. Qualquer fuso horário também. Então agora estamos com a rádio online. Estamos com uma novidade hoje. A gente está deixando de utilizar o Periscope, tá? E estamos passando a utilizar o YouTube, tá? O YouTube ao vivo para quem quer assistir os nossos assistir o vídeo aqui em transmissão ao vivo, pode utilizar o YouTube ao vivo. É uma novidade que agora ninguém precisa se registrar em Twitter, não precisa se registrar em nada. É só entrar no link que a gente já colocou no Facebook e enviou pelo WhatsApp, ele abre automaticamente e já pode assistir a gente aqui também sem se cadastrar em lugar nenhum. É só acessar o nosso canal do Vivência Espírita no YouTube, se inscrever, né, e vocês já são avisados que quando a gente estiver ao vivo, se a gente estiver numa palestra, filmando ou algum evento, a gente vai sempre estar lá noticiando e divulgando a doutrina. Então vocês podem assistir agora de forma bem mais fácil, pelo celular, pelo iPad ou pelo computador, tudo pelo YouTube agora que todo mundo conhece. Então o YouTube é muito mais fácil, né? Porque a gente falava Periscope, o cara, peri o quê? Então ainda tinha que cadastrar no Twitter, depois cadastrar no Periscope, era uma bagunça. Agora o YouTube não precisa cadastrar nada. É só acessar, agora não tem mais desculpa pra não assistir a gente, né, Will? É porque tem gente que está dizendo, eu não consigo localizar a rádio de vocês, a imagem de vocês, então agora está mais fácil. Está mais fácil. Lembrando que a rádio online é só baixar o nosso aplicativo pelo Android. É só colocar lá Vivência Espírita lá no Google Play, lá no Google Store. Ou pelo iPhone, você baixa aquele iRádios. A gente não tem o aplicativo do Vivência no iPhone, mas você baixa lá o iRádios e pesquisa, ou Rádios Net. Pesquisa pelo Vivência, vocês escutam a gente aqui e vai escutar a música, as reprises, tem programa de curas e cirurgias espirituais também durante a semana e bastante conteúdo da doutrina e da Boa Nova. Então vamos iniciar hoje, a gente ainda não definiu a pergunta, a gente vai definindo a pergunta, mas a gente vai sortear dois livros para sorteio, dois livros, né, espíritas. E ligue para nós no telefone que o Jorge acabou de falar, vou repetir, é 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. Entre no nosso WhatsApp também, se quiserem, é só colocar o nosso número, é 12-981-11-0474, e a gente adiciona vocês no grupo do Vivência, e vocês podem ir comentando, a gente vai lendo aqui durante o programa. Ou no nosso Facebook, facebook.com/Programa Vivência Espírita. Não tem desculpa para não ouvir a gente, pra não acessar, ouvir, né? Então, vamos iniciar agora com a prece de abertura com o Edson Figueiredo. Que a paz do Mestre Jesus abençoe aos nossos corações, fortalecendo a todos nós, que em cada lar, nesse momento, possam sentir a alegria, sentir a esperança de estarmos reunidos em mente, buscando a Jesus, Senhor de todas as horas, Mestre de todos os mestres, que estará sempre nos fortalecendo, e que venhamos a compreender que hoje, mais do que nunca, temos a necessidade de buscar o ensinamento evangélico. Não importam as religiões, importante sim é que o homem busque se renovar, buscando através das virtudes se transformar numa pessoa melhor do que é hoje. Pois o mundo só irá melhorar se nós, cada um de nós, ou melhor, melhorarmos. Pois é necessário buscarmos pela paz, mas mais do que nunca, trabalharmos pela conquista da paz. O homem necessita que seus atos sejam brandos para reconstruir uma nova sociedade a partir de si mesmo, a partir de seu próprio lar, a partir, enfim, de uma família onde possa estar deixando prevalecer a cada instante, a cada dia, os valores morais tão necessários, a harmonia e um bom relacionamento entre as pessoas. Quero deixar nesse instante que Jesus possa a cada instante estar compartilhando conosco, através da nossa vontade de irmanarmos os nossos corações para a paz, para o trabalho em comum. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje, a ética e a moral na visão espírita. E nós estamos aqui com o nosso grande companheiro lá da Fraternidade Paulo de Tarso, o engenheiro eletrônico Milton Baruel, que é um trabalhador muito eficaz e incansável da doutrina espírita, principalmente na evangelização infantil. Bom dia, Milton Baruel. É o Miltão para os íntimos, né? Miltão para a molecada lá. É, esse é um jargão que os meninos me deram, né? Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, principalmente abordando um tema que eu julgo que ele, desde os princípios da humanidade, né? Ele já existe, né? A ética e a moral. Então, eu agradeço e, mais uma vez, gostaria de saudar aos nossos ouvintes, né, por estar aí nos permitindo chegar até os seus lares. Bom dia a todos e que a paz esteja sempre conosco. É, e o Milton, ele trabalha com a Escola de Paz, que é um trabalho que já existe há muito tempo na nossa casa, Fraternidade Paulo de Tarso, onde ele mexe com os adultos. E nós estamos aqui com o Dr. Paulo Camargo, que é juiz de direito da primeira vara civil de Jacareí, que trabalha com a evangelização infantil com as crianças de 8 a 9 anos. Bom dia, doutor Paulo Camargo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge, Rodrigo, Milton. E a todos os ouvintes. De fato, aprendi a doutrina espírita lá no Paulo de Tarso. Exatamente levando as crianças e frequentando as aulas na escola de pais. E a gente toma gosto pelas coisas, né? Tenho filhos também, então a gente via que realmente o trabalho funcionava. E com o tempo acabei tendo a vontade, eu e minha esposa, de trabalhar. E hoje eu dou aula para as crianças de 8 e 9 anos, ela para as crianças de 4 e 5. E estamos lá felizes com o trabalho. A sua esposa também é juíza, né? Também é juíza. Juíza aqui em São José dos Campos. O nome dela? É Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula também. Ela é juíza aqui em São José dos Campos. Isso. É juíza do trabalho? Não. É juíza da Quinta Vara Cível. Ana Paula. Isso. Então nós estamos aí. E como é que é ser um juiz e depois de trabalhar com as crianças de 8 a 9 anos? Chega lá, dá a sentença para a garotada? Lá, dá. Não, a gente... isso é bem... A gente consegue separar com bastante tranquilidade, até porque as coisas não se confundem, né? E lá no Paulo de Tarso, na verdade, a gente aprende muito mais com elas do que isso da gente, né? A gente mais aprende do que ensina, né? Com certeza. Nossa. Com certeza. Mas e a sua esposa também gosta de mim? Ela já é com criança de... De 4 a 5 anos. 4 a 5 anos. Precisa ter paciência, né? Porque criança não é fácil, não, né? É que nem o pessoal dizia que tem algumas... programa de televisão que as apresentadoras trabalham com criança, a criança vai ficar quieta, chegar lá, dar um beliscão na criança. Mas lá não tem beliscão lá, não. Não tem beliscão. Uma vez ou outra, que sempre que alguém falta em uma outra sala, a gente tenta ajudar. Eu já fiquei algumas vezes na sala dela. São crianças que não param, né? Então, as minhas já são um pouquinho mais velhas, eles ainda ficam. E eu preparo o físico. Eu preparo o físico da doutora Ana Paula. Às vezes acho que tem que trancar a porta, senão eles fogem. Mas é um trabalho bastante gratificante, acho que de qualquer evangelizador. Mas então vamos entrar aqui na ética e moral, né? Milton e doutor Paulo, podemos chamar de Paulo? Paulinho, Milton e Paulinho, outro dupla, só está faltando o violão e a viola aqui, né? Mas, vamos lá, Milton, o que você diz para a gente da escola de pais? Porque a gente vai lá na Paulo de Tarso ao sábado, está lotado a casa, né? Tanto embaixo, em cima, ontem mesmo nós tivemos lá a vacinação lá na farmácia comunitária, que tinha mais de 600 pessoas que foram lá vacinar, e vocês não puderam emprestar as cadeiras para a gente, porque... estava toda ocupada, né? Bem, isso é uma grata... uma satisfação, na verdade, muito grande, né, Rui? Porque eu digo, como eu sou, você leu aí no começo, engenheiro da área de exatas, né? Então a gente gosta de número, gosta de indicador, esse tipo de coisa. Se a casa está cheia é porque o trabalho está bom, né? Porque isso. A primeira a fugir da casa são os assistidos, né? São as pessoas que vão lá quando a casa não está bem, né? Isso é para todo dirigente, coordenador de casa espírita, né? Eu sempre falo, olha os números, né? Então, se o número está crescendo é porque a coisa está fluindo bem, porque o próprio assistido é ele que faz a propaganda. Né? Nós não temos nenhum, por exemplo, lá no Paulo de Tarso não tem nenhuma... propaganda que faça divulgação do trabalho. Mesmo porque as salas não estão comportando o número de alunos, né? Às vezes eu comento isso, pode parecer uma forma negativa, mas a gente fala, ainda bem que não vão todos, porque se fossem todos, toda semana não ia caber, né? A turma do Paulinho, por exemplo, a turminha de 8, 9 anos, a sala fica lotada, né? Eles ficam exprimidos no canto ali dando aula, né? Tem o Paulinho, tem mais 3 colaboradores e tal. Então é bem interessante. Mas assim, o programa da Escola de Pais, na verdade, ele é um programa vinculado à evangelização infantil, né? Então nós aproveitamos a oportunidade que os pais levam as crianças. A atividade lá no Paulo de Tarso, a gente pede para chegar por volta entre 9h20 e 9h30, porque tem o passe infantil. Aí tem música, mais ou menos por volta de 10 para as 10, 10 horas a gente começa a aula e vai até 10 para as 11, às vezes 11 horas. Então, um intervalo de uma hora. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade, os pais estão ali, vamos ocupar esse tempo dos pais de uma forma útil, né? Então não tem mais aquela do pai deixar a criança no centro espírita e ir embora para casa. Bom, infelizmente ainda tem. Ah, ainda tem? Eu digo isso com pesar, com infelizmente, né? Porque é muito interessante quando a criança está na salinha e ao lado, no salão ao lado, o pai está lá. Porque ele pode usar isso como referência. Fala, olha, enquanto você está aprendendo ali os ensinamentos, né? Hoje eu ensino, nós vamos falar de moral e ética, então lá nós tratamos da moral de Jesus, né? Enquanto você está ouvindo ali sobre Jesus, as histórias de Jesus, papai também está aqui, mamãe está aqui ouvindo e trocando experiências, né, na nossa vida, da família. Porque esse é o objetivo da escola de pais, né? Os centros, via de regra, a maioria das casas espíritas, todas elas têm os seus programas. E o nosso programa da escola de pais é trazer para o dia a dia, né, para aquele momento nosso do cotidiano, as vivências de cada família, porque através das experiências, através da vivência de cada família e das dificuldades, cada um vai colocando, e desta forma os pais vão observando e podem trazer aquilo nas dificuldades, principalmente, né? Que a gente fala, na alegria é fácil viver, né? O problema são nas dificuldades. E a gente vê, eu já fui várias vezes lá, a gente vê que as dificuldades espirituais não têm idade, né? Não, né? Isso daí... então isso também é muito interessante, porque via de regra a gente na sociedade trata dos problemas físicos, né? Então a criança está com um problema, leva-se no médico. Mas e os problemas espirituais? Porque às vezes a gente não sabe se a criança está com um problema espiritual ou o problema é de uma ordem de, vamos dizer assim, dentro da relação, dentro da família, né? Tem muita gente que acha, meu filho está com problema espiritual, meu filho está com envolvimento, mas sinto muito, não é não, né? O problema ou é do pai, o problema ou é com a mãe, ou é o relacionamento entre o casal que acaba afetando, e aquilo acaba, de uma certa forma... atraindo, né? Atrai e vai envolvendo a criança também. Aí a criança tem um comportamento, então é normal, né? Dentro de todas as casas espíritas, eu acredito, existem as nossas atividades normais dos trabalhos mediúnicos, trabalhos de desobsessão. E às vezes o pai chega lá, põe meu nome do meu filho aí no trabalho de desobsessão, no trabalho de socorro. Daqui a pouco vem uma orientação da Câmara de Médicos. Ó, fala que o problema não é espiritual, não. O problema lá está faltando comportamento evangélico, está faltando paciência, tolerância, entendeu? Diálogo, dos dois principalmente. Lados, né? Então a coisa é muito abrangente. É claro que às vezes é até difícil identificar, né? Então nós temos essa possibilidade. Então o nosso programa da Escola de Pais, a gente busca fazer lá no Paulo de Tarso, por diversos anos, então nós trazemos palestrantes. Eu gosto de convidar pessoas de fora, né? Porque se fosse o Milton toda semana conduzindo, eles iam ficar conduzindo a palestra, eles iam ficar só com a minha ideia, com o meu conceito, com aquilo que eu penso. E é bom você ouvir outras pessoas, né? Pensamentos diferentes, colocações diferentes. Eu costumo levar jovens, né? Pessoal da mocidade, para falar de assuntos de jovens para os pais. Levo pessoas. Semana que vem vai o Teobaldo lá da Colmeia falar com a gente lá. Teobaldo, muito bom, aquele jeitinho. Tem um trabalho muito bonito lá no GAC, né? Ele e a Margarete, né? Semana que vem estaremos lá. Então é isso, basicamente o trabalho. Então só o trabalho, a escola de pais é um aspecto dentro, né? É um trabalho dentro da evangelização. Eu acho legal, né, do trabalho de você, do Paulo de Tarso, que ele tem uma parte muito forte na mocidade, né? Também. E ele pega os dois lá, não só a mocidade, mas os pais também, porque é um momento complicado da vida da família, o momento da adolescência, né? Porque é um momento que tem certas revoltas, né, dos jovens, não todos, mas você tem ali, e o pai precisa ser orientado também naquele momento, né? Então eu acho legal estar trabalhando nos dois lados, né? A evangelização infantil, a mocidade e a escola de pais. Uma experiência lá do passado, Rodrigo, eu trabalhei, né, com mocidade durante muitos anos, E acontecia assim, o jovem ele vinha na evangelização infantil, e quando chegava para passar para a mocidade, ele sentia a diferença, porque na evangelização infantil nós temos aquele programa tipo da escola, ainda da infância, né? Então, o Paulinho, o evangelizador lá, né, da turma de 8, 9 anos. Então, a criança chega lá todo sábado, ele sabe que ele vai encontrar quem lá? O tio Paulinho vai estar lá, né? Aí você vem nessa situação. Mas quando você vai chegando ali na fase, né, na pré-adolescência, ele já começa a mudar esse relacionamento. Então, nós tínhamos essa dificuldade. O jovem saía da evangelização e quando chegava na mocidade, e ali na mocidade a faixa etária é mais abrangente, então você pega dos 14, vai 16, 17, até 20. Os nossos dirigentes hoje estão na ordem entre 20 e 30 anos. Então, já dá um impacto. Então, eles às vezes sentiam isso. Então, o que nós fazemos hoje? Nós temos um programa lá na casa, que também é ao sábado, que é a turma de 12 e 13 anos. Desculpe, 12 e 13, isso. A pré-mocidade é 12 e 13 anos. O programa da pré, ele é muito parecido. A forma, a dinâmica da aula, ela é muito parecida com a dinâmica da mocidade. Porque quando eles saírem, eles já estão adaptados. E o mais interessante, já sai um grupo. Então nós vamos, em breve, abrir uma nova turma de mocidade. Não tem data ainda no Paulo de Tarso. Não tem data para ser aberta. E já temos em torno de 15 alunos prontos para abrir uma nova turma de mocidade, que é o domingo, aí eles mudam de dia, né, com os alunos da nossa pré-mocidade. Legal, porque aí pega, então é até mais abrangente, né? Isso que é legal, porque aí você pega até uma faixa, né, que não estava sendo, não é costume nos outros centros pegar, que é a parte da mocidade. Pega na verdade, hoje, como a nossa casa, ela é do movimento da Aliança Espírita, sim, né, evangélica, a Aliança já tem esse programa, né? Legal. Então, assim, a gente está seguindo aquilo que é sugerido pela Aliança, né? Cada casa tem sua identidade própria. Então, todas própria, as casas da Aliança, elas têm, buscam, ela, né, busca ter a pré-mocidade também. Sim. Legal. O problema é que, né, a gente conhece as casas, né? Está aqui o Rui, que conhece bem mais do que eu, que já está há muito mais tempo. E nem, às vezes nem todas as casas têm o que eu chamo as facilidades. O que são as facilidades, né? Vamos dizer, a estrutura da casa, né, para que você possa adaptar, e os colaboradores, né? Então a casa ela tem que correr atrás. Então, para você, né? Pode ser os taifeiros, né? Os garçons aí que ficam servindo. Os voluntários. Voluntários. Então, a gente tem essa satisfação. Lá no Paulo de Tarso, emendando aqui, a gente divide as crianças na evangelização por faixa etária, que vai até os 3, aí começa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, são várias turmas e a escola de pais. A casa fica lotada domingo. Mas tem outras casas que não tem. Então, aí ficam turmas de 4, 5, 6, 7. Né? Isso... ao sábado, né? Você falou domingo, mas é ao sábado. A mocidade é domingo. A mocidade. E a evangelização são os sábados. Então é isso, né? Jorge, nós temos que dar um espaço para o repórter aqui da Piratininga, que eles estão lá na. Ela está pedindo, a Andréia, né? Está falando para ser às 9? Ah, então vai ser às 9 horas. Ah, tranquilo. Só não deixa o Helder ali perto, não, porque ele pode desligar algum botão aí, viu, André? Pessoal, quando a gente costuma ter transmissão assim de fora, o pessoal aperta os botões errados aí e desliga todo mundo. Olha, queria convidar vocês, o livro da Dona Licinha chegou oficialmente agora, tá aqui, eu já tinha mostrado aqui para vocês, né, sobre a vida da Dona Licinha, romanceada, claro, né, nós romanceamos todos os momentos da vida dela e também as histórias que ela conta lá, das entidades que ela recebe, está muito interessante. O livro chegou e o lançamento será dia 12, lá na própria Coal. Eles estão convidando todos vocês que conhecem lá a Coal, conhecem a Dona Licinha, uma pessoa que as pessoas admiram muito, gostam muito dela, vale a pena conhecer o livro e ir lá prestigiá-la no dia 12, vai ser numa quinta-feira, que é o dia principal de trabalho lá, à noite, né? 19h30, na Coal, que fica na rua Adolfo Gol, número 22, no Jardim Morumbi. Então, quinta-feira, daqui sem ser nessa próxima, na outra, né, dia 12, às 19h30, na Coal, o lançamento do livro Folhas ao Vento, uma vivência, muitas histórias. Muito interessante mesmo, né? O livro da Dona Licinha. E ela convida todos vocês, depois a gente dá um recadinho mais uma vez. Agora nós vamos para o nosso intervalo comercial, depois nós vamos voltar conversando mesmo aqui sobre ética e moral na doutrina espírita, né? Ou então, o que, que a doutrina espírita fala de ética e moral nesse momento que nós estamos atravessando aqui no nosso país, onde isso está em teste, talvez, né? Essa parte nossa aqui no país está tão em voga agora para a gente falar sobre isso. O que a gente pode falar para as pessoas, o que, que a nossa doutrina fala sobre isso, como que a gente deve se proceder, né? Quais devem ser os nossos procedimentos normais aqui. Então nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial aqui com a música. E outra coisa, Rui, esqueci de falar. Hoje, dia 1º de maio, é aniversário de nascimento do Eurípides Barzanulfo, isso, né? O ícone da doutrina espírita, um dos principais, né? Um dos principais, eu sempre gosto de dizer que quando Chico Xavier chegou em Uberaba, ali no Triângulo, naquela região, o solo já estava fértil, já estava preparado, Eurípides já tinha deixado tudo preparado ali. Então, o Chico Xavier chegou num local onde a propagação da doutrina espírita ou da consolação que ele foi levar estava precisando bastante, porque o pessoal era em 1959 e Eurípides tinha desencarnado em 1918, quer dizer, deixou tudo preparado e estava bastante desenvolvido ali esse solo para ele desenvolver o trabalho dele, Chico Xavier. Então eu penso assim, se não fosse Eurípides, talvez o Chico Xavier não tivesse tanto sucesso como ele teve em Uberaba. Mas, e o Chico Xavier dizia que Eurípides era o maior médium que nós já tivemos no Brasil. Ele tinha todas as mediunidades. Para Chico Xavier falar isso, é porque Eurípides era muito poderoso mesmo, entre aspas, né? Não poderoso de poder, mas poderoso de moral, poderoso como médium ele era. E morreu vítima da febre espanhola, gripe espanhola. Em 1918, né? Exatamente, com 38 anos de idade. É. E ele fez a previsão que morreria no dia e hora marcada. É? É. Dia e hora marcada. E cuidando das pessoas com a gripe espanhola. Exatamente. Né? E também hoje, né, Jorge, é o dia do trabalho, dia do trabalhador, onde nós homenageamos aqueles que lutam, que trabalham. E essa homenagem justamente veio lá dos Estados Unidos, onde várias, segundo algumas, dizem que foi pela morte de cento e poucas mulheres que morreram queimadas no momento de greve, no momento de rebeldia contra os salários e contra a quantidade de horas trabalhadas, né? Vamos lá, então? Vamos. Então nós vamos colocar duas músicas homenageando Eurípides e duas músicas homenageando o trabalho também hoje. Isso. Bem, vamos lá. A primeira música que nós vamos colocar é na voz de Sérgio Santos e o título é Eurípides Barzanulfo mesmo. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Anoitecer. caminhos, levando remédio nas mãos, curava deixando alegria, o alento aos seus irmãos. O servo do Mestre no mundo, nas terras de Minas Gerais, o amigo educador que a gente não esquece jamais. Irmão querido Eurípides, é a caridade em ação. Seu nome me lembra Jesus, é a paz no meu coração. Nós estamos aqui com o nosso companheiro de doutrina, nosso amigo lá do Paulo de Tarso, Milton Baruel, que é engenheiro eletrônico, e também com o doutor Paulo Camargo, que é juiz de direito da primeira vara civil de Jacareí, uhum, que também é um trabalhador voluntário lá da fraternidade Paulo de Tarso. Doutor Paulo Camargo, Paulinho para os íntimos, né Milton? Como é que foi a sua entrada na doutrina espírita? Porque existe uma certa resistência com relação à doutrina e a sua vinda para a doutrina espírita. Rui, eu cresci num ambiente católico, né? Meus avós principalmente eram muito católicos, meus pais também, mas não muito praticantes. E eu mesmo via o espiritismo com certa reserva, porque a gente cresce vendo filme de exorcismo, tinha aquele medo de assombração. Tinha medo de fantasma, de trabalhar com espíritos. E a gente, com o passar do tempo, a gente vai vendo que não é bem assim. E, aliás, não é nada daquilo que eu imaginava, né? Na verdade, a gente chegou no espiritismo porque por um evento que teve em casa, uma noite com os meus filhos. E que meu filho não conseguia dormir direito, estava todo incomodado. Na manhã seguinte, minha filha disse que havia um homem ali do lado, perguntou quem que é esse homem. E a gente, sem ter homem nenhum ali, né? Quer dizer, sem a gente ver homem nenhum. A gente falou para ela, pergunta o que ele veio fazer aqui. Falei, não, já foi embora, mas ele disse que veio fazer bagunça. E a gente achou melhor, então, buscar esclarecimento. E foi assim que a gente conheceu o Paulo de Tarso. A gente recebeu a indicação da casa. Fomos. E a partir daí que a gente começou a ter muito mais esclarecimento, a estudar a doutrina, estudar as obras de Kardec, fazer escola de aprendiz. E a gente descobriu que o espiritismo, na verdade, é uma doutrina. O que nos atraiu muito para o espiritismo, nada contra as outras religiões. Mas é que ela tem explicação para tudo, né? Ela é muito lógica, é fundamentada na ciência. Então, qualquer pergunta que a gente tem, a gente encontra no espiritismo uma resposta, e uma resposta lógica que nos convence. E isso nos faz buscar mais e mais conhecimento, né? E o espírita, eu acho que por tradição, é um estudioso, né? O espírita está sempre lendo, está sempre com algum livro da doutrina, ainda que seja um romance, mas sempre busca o conhecimento, exatamente porque vê que na doutrina existe resposta para tudo. A gente consegue buscar esclarecimentos lógicos Então, foi assim que a gente chegou e foi assim que a gente começou a se aprofundar até trabalhar agora. É, e aquilo que a doutrina diz, olha, o problema é seu. Quem tem que resolver é você. Isso aí, isso causa, às vezes, até um certo embaraço, porque todo mundo quer jogar o problema dele para os outros. Sim. E a doutrina espírita é o contrário. Fala, o problema é seu. O problema é você seu, vai ter que se virar, você vai ter que aprender, você vai ter que desenvolver. E para isso... exige que a gente tenha humildade, tenha respeito pelos outros. Isso é meio complicado, né? Para entender isso, que a doutrina espírita vem e diz, olha, o problema é seu. Você tem que mudar, você que tem que fazer uma série de coisas para entender melhor essa nossa vida. Essa acho que é a pior parte da doutrina. É a pior parte. Quando joga essa responsabilidade para a gente. Para a gente. Mas e isso a gente vê, né, que acaba, de certa forma, afastando algumas pessoas. Sim. Né? Porque a hora que ela se vê, ela percebe que ela tem que se confrontar com as atitudes dela mesma, refletir sobre aquilo que ela faz, e que a evolução dela, espiritual, depende dela mesma e das atitudes dela, isso, de certa forma, quem... não podemos taxar, né, de ou preguiçosos, mas aqueles que tem menos coragem de enfrentar, de se enfrentar, acabam, de certa forma, fugindo dela, porque é a forma mais fácil de resolver o problema. Mas esse é o básico, né? O fundamento da doutrina espírita é a nossa melhora, a nossa reforma íntima, exatamente porque é o que vai nos levar à evolução espiritual e buscarmos cada vez mais uma evolução, um andar para frente na nossa caminhada espiritual. Porque o grande problema nosso é que nós gostamos de terceirizar tudo, né? Sim, quanto mais culpa a gente puder jogar nos outros, mais fácil. Com os outros é melhor, né? E a hora que a doutrina espírita vem falar, olha, você já fez uma reflexão, você já parou para analisar, parou para se ver, porque eu acho que essa é a minha opinião, a doutrina espírita, ela se resume naquela pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né? Eu acho que ali está o resumo da doutrina, é aquela, que é justamente conhece a ti mesmo, né? Que é a pergunta que... E aquela, a resposta é pequenininha, conhece a ti mesmo, né? Porque fala, quando é que nós podemos fugir das tentações, das confusões aí do mundo? A resposta é conhece a ti mesmo. Mas o esclarecimento dá umas quatro páginas, sim, né? Sim. que é justamente falar, olha, se for perguntar para um pão duro por que ele é pão duro, né? Porque ele é mão de vaca, porque ele quer se entesourar as coisas, ele vai dizer... Ele vai jogar a responsabilidade para alguém. Ele vai falar, não, eu estou fazendo isso para o futuro dos meus filhos, para que ele tenha coisas que eu não tive, e no fim a gente chega à conclusão que é tudo mentira. É ele que é assim, ele que é egoísta, e na hora que ele vai desencarnar, antes de desencarnar já está todo mundo brigando pelo dinheiro que ele arrecadou. É a mesma coisa para as pessoas que bebem, né? As pessoas que têm um problema da adicção, que é bebida, que é drogas em geral. Aí, se for perguntar para ele por que ele faz aquilo, ele vai dizer, não, eu faço porque eu quero, faço com o meu dinheiro, ninguém tem nada com isso. Só que ele se esquece que quem mais sofre com isso são os familiares, né? Então, a sua esposa também, ela pegou firme na evangelização das crianças. Acho bonito isso aí, né, Jorge? As pessoas se envolverem, principalmente com criança, porque eu gosto muito de criança, mas eu não tenho muita paciência para criança, não, né? Então precisa ter uma paciência muito grande. Rodrigo, já temos a pergunta para sorteio. Opa. A pergunta para sorteio dos dois livros espíritas é: o caso de Jesus é o maior exemplo de ética e moral que nós temos? Então, boa pergunta, né? É só ligar para nós, né, no telefone 12-3941-9750 ou 12-3942-9750, respondendo a pergunta: Jesus é o maior exemplo de ética e moral que nós temos. Também já publiquei no... pergunta, né? Você falou de um jeito aí que é mais... Então, a pergunta é: se Jesus é o maior exemplo de ética e moral que nós temos? Então entre, já publicamos no WhatsApp e no Facebook também. Então, basta deixar os comentários, a gente vai lendo aqui durante o programa. Mas, Dr. Paulo Camargo, juiz de direito, como é que está a ética e a moral nos dias atuais aqui no Brasil e no mundo, né? Porque o Brasil, ele é uma pequena parcela do mundo inteiro, né? Bom, Rui, a gente vê no noticiário nacional, hoje em dia, a gente pode dizer que, pelo menos do que a gente ouve, né, dos nossos governantes principalmente, claro, a gente não pode generalizar, mas a ética e a moral estão devendo no nosso país, não só no nosso país. E se a gente for considerar toda a população, é claro que eu acredito que estamos muito melhores do que se a gente comparar só com o noticiário. Mas, infelizmente, existe uma condição moral ainda muito atrasada, isso acho que é fato. E daqueles que a gente esperaria, que a gente colocou no governo como nossos representantes, que a gente esperaria que tivesse... Estadista, né? Exatamente, que são aqueles que a gente mais, né, coloca o governo do nosso país, de toda a população, de tudo, o dinheiro público nas mãos deles, o que a gente espera é um retorno positivo. E, infelizmente, não é isso que a gente está vendo. E isso não apenas com aqueles que estão atualmente hoje no governo, com aquele partido específico, mas a gente ouve, né, na Operação Lava Jato está surgindo denúncia, o nome de todo mundo é oposição, é situação, são aqueles que estão presidindo as casas legislativas, enfim, está todo mundo envolvido. Então, tomaram de assalto o nosso país. Pois é, infelizmente é isso, e eu espero que isso seja um motivo para que as pessoas coloquem a mão na consciência e realmente comecem a agir de forma mais correta. Na sua visão agora dentro da doutrina espírita, você não acha que a corrupção é uma doença espiritual? O corrupto, porque o corrupto, ele não vê que ele sendo corrupto, ele está deixando um monte de gente sem hospitais, sem saúde, gente morrendo na fila, gente sem ter direito a nada. Ele não tem essa noção. Isso não é uma doença? Eu acho que pode ser também, né? Eu acho que... Agora, corrupção, a gente precisa conceituar bem isso, né, Rui? A gente fala muito dos governantes que recebem dinheiro, desviam dinheiro, mas a gente esquece que no nosso dia a dia existe corrupção em todos os lados, inclusive por aqueles que não têm poder nenhum. Então, é o simples fato de você querer levar vantagem em alguma coisa, você, na verdade, em detrimento de outras pessoas... ainda que não envolva dinheiro, você está, de certa forma, se corrompendo espiritualmente, moralmente. Porque, hoje em dia, poxa vida, no trânsito, quantas vezes a gente vê as pessoas fazendo... não cumprindo regras de trânsito, simplesmente para chegar, talvez, um minuto mais cedo naquele lugar, fechando outras pessoas, acelerando, não respeita a faixa de pedestre. Aqui no Brasil, é muito difícil alguém respeitar a faixa de pedestre. Não, e a falta de cortesia também, né? Sim, em qualquer lugar, né? É o furar fila, aquele tentar dar o jeitinho, ver antes no aplicativo se vai ter uma blitz para saber se pode beber antes de dirigir, porque se não tiver blitz, pode, né? Como se a lei não permitisse isso. Não, não pode só se tiver fiscalização, não pode nunca. Então, toda a sociedade, e isso inclui todos nós, né? Tem atitudes que, no dia a dia, são, de certa forma, corruptas. E a gente precisa mudar e aí começar de nós mesmos também para poder exigir dos outros. É claro que a corrupção atinge, na verdade, é na proporção do poder da pessoa. Então, é uma pessoa que está no poder, que mexe com milhões de reais, bilhões, às vezes, de dinheiro público... Contratos públicos têm muito mais condições de desviar dinheiro em grande quantidade. Mas mesmo as pessoas que não têm dinheiro nenhum, podem se corromper moralmente fazendo com atitudes que não envolvam dinheiro, qualquer outra forma, mas que tenha essa finalidade de levar vantagem independentemente das consequências para outra pessoa. Então, se for considerar isso uma doença, acho que todos somos doentes. Todos nós somos doentes. Mas... quando esses dias eu estava escutando uma resposta do doutor Haroldo Dutra, que está aqui conosco, Dutra, né? Que em agosto, né? Em agosto. Virá aqui. É juiz também. De agosto, né? Estará aqui em São José fazendo um seminário, tá, Jorge? Ele é juiz de direito também, né? E está um dos palestrantes hoje em dia mais procurados do Brasil, né, que onde ele vai, ele lota todos os auditórios por causa da competência dele, mas nem como juiz, que a maioria das pessoas nem conhece ele como juiz, conhece ele como orador espírita mesmo e propagador da doutrina. E ele estava dando uma resposta sobre o Brasil, pátria do evangelho e coração do mundo, porque a pergunta que foi feita para ele, às vezes a gente faz pergunta para o juiz de direito para poder provocar ele, porque acha que o juiz, só porque é juiz de direito, ele tem que consertar o mundo todo, né? E perguntaram para ele, como é que a gente pode falar que o Brasil é pátria do evangelho e coração do mundo, que só tem vagabundo, safado, sem vergonha, ladrão, corrupto, todas essas coisas aí no Brasil. Ele falou, olha, mas é porque vocês não entenderam direito. O que quer dizer, quando o Brasil é escolhido pelo próprio Jesus, ou ele recomenda a Ismael, né, para cuidar do Brasil, ele não está falando que isso aí, ele falou que isso aqui pode ser um futuro pátria do, poderá ser uma pátria do evangelho e coração do mundo. Mas quem que ele mandou trazer para cá? Todo mundo que veio só foi corrupto, só foi ladrão, só foi tudo, só foi pessoas que estavam fazendo coisas erradas. Aquelas pessoas que tiveram chances, que fizeram tantas coisas erradas no mundo, e tiveram chance de vir para o Brasil e começar tudo outra vez. Então é só ver quem formou o nosso país. As pessoas que começaram a vir, e os espíritos que começaram a vir, são espíritos que trabalharam na Inquisição, são espíritos que trabalharam na própria crucificação de Jesus. Então essas pessoas tiveram oportunidade. Então isso aqui é muito mais um hospital, né? Isso aqui é muito mais um hospital para educar as pessoas do que propriamente uma pátria do evangelho. Ele poderá ser a pátria do evangelho, e feliz de nós que pode falar, como Paulo acabou de falar, que não é mais doente. Feliz daquele que pode falar, eu não estou mais entre os doentes, porque a maioria ainda é doente. Doente, né? A maioria ainda é doente. Então, não vamos ficar pensando que Jesus criou uma pátria do evangelho e coração do mundo. Jesus criou um potencial, talvez por causa não da moral das pessoas que vieram para cá, mas da intelectualidade, que eram pessoas que tinham condições, que se moralizasse, tem condições de fazer um país muito bacana. E não moralmente, que moralmente eram todos caídos. E por isso que foi criado esse hospital aqui chamado Brasil. E quando a gente sai, se a gente já puder falar que já é educado, que já é curado, que legal. Foi essa resposta que o Haroldo Dutra Dias deu. E quando o Paulo estava falando aí, eu me lembrei. Então, quando a gente fala em corrupção, isso só poderia ser mudado através da educação também. A gente começar desde da escola, quando as crianças entrassem, a começar a botar na cabeça dela essa ética e essa moral na vida, né? Não é só política, não. Político tem pai e tem mãe também, né? Eu nunca vi político sem pai e sem mãe. Se ele tem pai e tem mãe, o problema foi da família, se ele é desse jeito. E se nós estivéssemos lá no lugar dele, será que a gente seria diferente, né? Então, quando começou a caça aos corruptos, eu falei, o Brasil está evoluindo. Isso é sinônimo de evolução. Porque antigamente tinha também e a gente ficava quieto, né? Então hoje a gente tem, talvez a justiça, né? Talvez o Tribunal Federal, os tribunais, eles estejam mais preparados. As pessoas são muito mais novas também hoje em dia. Então a gente já está pegando uma geração de pessoas que querem consertar, que tem 30 e poucos anos. E que no mínimo ficam indignados com o que está acontecendo. Que é o que você falou, anos atrás, eu sou relativamente novo, mas tudo isso acontecia e as pessoas ficavam quietas, né? Ninguém isso. Fazia nada contra. E hoje em dia a gente vê que as pessoas saem na rua, ficam indignadas, não estão de acordo. Só o grande problema é a gente julgar os outros e não olhar para dentro de nós mesmos. Porque lá no meio da gente que está batendo panela, todo mundo, nossa, está cheio de corrupto. Porque a gente pensa que pegar um lápis do serviço e levar para casa não é corrupção. A gente pensa que pegar as folhas de papel, isso aqui está sobrando, deixa eu levar para casa, não é corrupção do serviço. A gente pensa que... Você já viu mais corrupção do que dentro de um campo de futebol? E a gente acha que quem rouba é só o juiz. Só o juiz que é ladrão. Mas o jogador cai no chão para poder ganhar tempo. O técnico troca os jogadores quando tá em cima da hora, ele quer trocar 3, 4 jogadores só para o tempo passar e ele ganhar aquilo ali. Quer dizer, ele quer usar a própria lei para corromper um jogo que poderia ser muito mais bonito se fosse muito mais honesto. Não, então você vê cada um querendo enrolar ali. O técnico quer enrolar, o jogador quer enrolar, o juiz faz as coisas dele sem necessidade. Então, dentro do campo de futebol é um modelo do que é que nós passamos. Quando você vê o que acontece ali, fala, pô, o cara quer se aproveitar, e nós somos assim, ter jeitinho em tudo quanto é lugar. E, né? E a torcida quer desabafar todas as suas broncas em cima de juiz, em cima da mãe do juiz. Isso, mas isso aí é a representação do próprio povo também. São as indignações para lá. Agora, o que está do lado, o que está levando vantagem, ele fica quietinho, pode falar. O que tá levando vantagem sempre fala que é injustiça. Estão fazendo a injustiça contra mim. Então, o que nós estamos falando aqui, Rui, você deu uma saidinha, é sobre a educação. Então, para a gente consertar a corrupção, nós temos que dar educação, partindo desde do berço. Porque hoje o foco é a política. Mas nós estamos falando, político tem pai e tem mãe. Então, o problema não é do político, o problema é da família. Nós não estamos criando os filhos direito. Porque você tem certeza, se você botar seu filho lá, ele vai ser bom? É. Né? Você tem certeza disso? Que eu estou perguntando para todos nós. Se fosse nós, e até nós. Se a gente estivesse lá, como é que a gente estaria? Se a gente tivesse todas essas chances, como é que a gente estaria? É. Porque quando a gente fala da doutrina espírita, a doutrina espírita, o que a doutrina espírita prega para a gente, é a moral total. É a gente ter ética o tempo todo. Agora, e nós? Então, quando a doutrina prega, ela prega que você tem que ser um bom marido, um bom filho, um bom pai, um bom pai, um bom funcionário, um bom patrão. Uhum. Quer dizer, é isso que ela prega. O homem de bem, a procura... Um bom empregado. Um bom empregado. A procura constante do homem de bem. Sim. Né? Nós trabalhamos, nós viemos para ser, para todos nós sermos homem de bem. É só ver os caracteres do homem de bem que vê a dificuldade prática, que é lá. Né? Se me permite um complemento, lá no comecinho do programa nós estávamos falando sobre evangelização infantil. Quando... eu vou fazer propaganda no início do ano lá, convidar os pais para trazer as crianças, né, para a evangelização. Eu não falo que nós vamos ensinar a doutrina espírita para os seus filhos. Eu falo que nós vamos ensinar a doutrina de Jesus, a moral de Jesus, o fundamento. Né? Óbvio que em cima da visão espírita. Né? Mas não é objetivo, por exemplo, né, do foco de um processo de evangelização infantil, de ensinarmos... religião espírita e coisas do gênero. Nosso objetivo é moral. E assim, ô Rui, eu tenho a felicidade de estar, né, esses dias eu estava tentando fazer as contas aí, mas acho que já são mais de 20 anos trabalhando na evangelização. Então, jovens que eram crianças naquela época e hoje, né, 20 anos atrás eram jovens, hoje são jovens. Você vê que tem uma postura moral muito diferenciada, né? São jovens com responsabilidade, jovens com consciência. Questiona os pais, né? Não só questão de questionar, é comportamento mesmo, né? Questiona o lado moral. Eu costumo falar que o jovem espírita, ele gosta de tudo que o outro jovem gosta, né? Ele gosta de rock, gosta de balada, gosta de sair, mas se comporta de uma forma ética, ou seja, de uma forma que respeita o próximo. E é um interessante também que o conceito, né, de o que é justiça divina, né, está fundamentado no ensinamento de Jesus, né? Faça ao próximo aquilo que gostaria que te fizesse. Então, a partir do momento que você faz uma coisa que está interferindo, que está afetando, que está incomodando, que está atrapalhando a vida do outro, você não está tendo um comportamento moral. Esse é o código principal, o código moral, né? E o que tem lá, desde lá atrás, lá no, você falou, no começo, ou no, de novo, né? É a boa nova. Sim, né? Todo ensinamento que está tem em de novo é a boa nova, que é o ensinamento de Jesus. Né? Deixa eu só comentar aqui a pergunta para o sorteio. Se Jesus é o maior exemplo de ética e moral que nós temos... O Aécio César entrou aqui, manda um bom dia ao pessoal do Vivência Espírita e aos entrevistados deste domingo. Jesus é o protótipo do ser humano. Agora, quando virá a ser isso, dependerá exclusivamente do conhecimento de si mesmo. Forte abraço a todos. No WhatsApp, a gente tá tendo muitas participações aqui no WhatsApp também. Então, é que eu fui ler, acabei fechando aqui a janela, né? Então tá abrindo de novo. Mas e ele que é doutor em informática, hein, já? Imagine a gente, hein? Os absurdos que a gente comete, hein, né? Isso porque tinha um monte, o pessoal está participando, porque fala de Jesus, o pessoal manifesta, se manifesta e dá a sua opinião, isso que é importante. Então aqui a gente teve participação do Rogério Bilar, mandou um abraço a todo, bom dia a todo mundo aqui. Perguntou quantos anos o Jorge fez, né? Aí, Jorge. 58, é isso? 56. 58, acho que é o Edson que fez. É um garoto ainda, né, Rui? Que tinha comentado. E o Guilherme manda sim, respondendo sim. Como coloca a questão 625 do Livro dos Espíritos? Jesus é o modelo e guia para a humanidade, a referência de conduta moral a todos nós. A Patrícia Félix, que sempre participa com a gente, nosso ouvinte, que é trabalhadora do Paulo de Tarso. Trabalhadora, né? Também. Seria... evangelizadora da turminha de 6 e 7 anos. Tem paciência, então. Legal, ela manda um bom dia a todos os amigos do Vivência, em especial aos nossos queridos amigos do trabalho na evangelização infantil, Milton e Paulinho. É um enorme prazer fazer parte desse time de trabalhadores das manhãs de sábado no Paulo de Tarso. Jesus é nosso exemplo maior, modelo e guia de vida. Cada vez mais precisamos seguir os seus passos. Ética é a ciência da vida e do relacionamento entre as pessoas. Se de fato conseguíssemos o modelo de Jesus, a ética não precisaria ser discutida, pois ela seria vivida naturalmente. Um abraço, um forte abraço a todos e mais uma vez parabéns ao nosso amigo Jorge Reis. Vamos lá, a gente vai lendo aqui durante... Isso, está na hora da gente fazer um intervalo. E aí deixa eu fazer uma chamadinha aqui também para o almoço beneficente hoje, lá na casa de repouso aqui, né? Na casa de repouso nosso lar, que fica aqui na rua Martins Pereira, 183, no Jardim Paulista. Então, pessoal, nós temos lá todos os primeiros domingos, né, o almoço. Custa R$15, é macarronada geralmente. Se você aí tá meio com preguicinha de fazer o almoço, para quem não está acostumado, aí vai lá, é muito legal. Depois tem uma brincadeira lá também com o pessoal, né? Vocês ficam, se divertem durante a tarde toda lá. Então, na rua Martins Pereira, 183, na casa de repouso nosso lar. Ali em frente ao portão 10 do estádio Martins Pereira, almoço beneficente em prol do nosso lar. E gostaria de lembrar também que eles estão fazendo uma promoção muito legal agora. É o Bazartes, dia de sábado de manhã, que fica ali na Casa de Artes, né? Na Casa e Arte, que fica na Rua Major Vaz 42, na Vila Adiana. Então o Bazartes, as pessoas oferecem algumas coisas lá interessantes nessa loja, e em prol também da Casa de Repouso Nosso Lar. O Nil, que é um dos cabeças lá, que está... que está ajudando, né, ajudando a fazer esse trabalho. Ontem ele esteve lá. Então, se você também está interessado em participar, em ajudar, entra no site do Bazartes, né? É Bazartes o nome do site, e você pode participar também. Quem quiser, né, no Facebook, Bazartes, B-A-Z-A-R-T-S, Bazartes. Entra lá no Facebook, que você olha que você também pode participar com seus produtos, né? Lá. Dependendo do que eles verem e acharem interessante colocar. Da seguinte maneira: você entra com o seu produto, você vende lá no sábado de manhã, que aconteceu no sábado de manhã, né? A partir do mês de junho vai ser todo segundo sábado do mês, acontecerá esse bazar. Sábado que vem terá também. Então você entra com seus produtos, da venda dos produtos você dá uma porcentagem para a casa de repouso Nosso Lar. Jorge, só para dizer a esse pessoal do Missionário da Luz e da Obra Social Zé Lemos que já entrou em pauta lá na Câmara Municipal a doação do terreno da Prefeitura para essas entidades. Houve um errinho lá das dimensões do terreno, então volta para a Prefeitura, mas já está em ponto de bala para ser doado o terreno para a Obra Social Zé Lemos e Missionário da Luz, tá? Para que eles já... A lei 16.613, que foi a doação do governo do estado para a prefeitura, e agora a prefeitura está fazendo a outra lei, projeto número 30, para a doação do terreno da prefeitura para as duas entidades. E hoje, também no dia 1º de maio, às 15 horas, nós temos reunião lá no Paulo de Tarso, né, para isso, cuidar dos amigos do Chico. Né? O Encontro dos Amigos do Chico, em 2017, será aqui em São José dos Campos. E nós estamos reunindo as pessoas, né, que já compareceram há 2 meses atrás, nós fizemos essa reunião, e hoje nós nos encontraremos novamente às 15 horas lá no Paulo de Tarso. Algum de vocês também que estão ouvindo, que esteja interessado em participar desse grupo, que nós somos o grupo que vamos captar recursos, né, que vamos ter ideias para como nós vamos realizar esse evento, que é um evento para mais de 1000 pessoas, em agosto de 2017, o 10º Encontro dos Amigos do Chico Xavier, Encontro Nacional. Então nós estaremos lá às 15 horas. Vocês estão convidados também, porque nós convidamos algumas pessoas, mas às vezes tem alguém interessado em querer ajudar, querer participar, e a gente não esquece de convidá-los, né, Rui? E também ouvir o que está sendo discutido, o que está sendo planejado, uhum, né? Então aquelas pessoas que não... Nós passamos através do WhatsApp, do Facebook, dos e-mails, convidando as pessoas que já foram nas outras, numa primeira reunião. Quem não ouviu, quem não ouviu e não viu, escutando agora, vai lá, né? Olha, vamos entrar no intervalo comercial, Rui? E vamos ver se já entramos em contato com o repórter da Piratininga, né? Isso, eu vou a música, aí a Andréia faz o que ela quiser aí. Nós vamos colocar a música da Elizabeth Lacerda, né? A música é Apóstolo da Caridade, também em homenagem a Eurípides Barzanufo. Andréia, você entra no intervalo, não sei se você vai chamar primeiro, ou a música primeiro, faz. A música, vamos lá. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Esse é o programa Vivência Espírita. Jorge, nós vamos para o momento Giga Vale?

Eu queria lembrar assim, a importância da influência das pessoas nas nossas vidas. No finalzinho da mensagem, ela fala da gente deixar brilhar dentro de nós a luz que todos nós temos. E eu fiz escola de aprendizes em 1994. E numa aula do nosso saudoso grande amigo Carmelindo, né? Carmelindo falou assim, que todos nós somos uma joia bruta e que nós estamos aqui para ser lapidados. Eu gravei isso, bacana, né? É uma coisa que eu tenho desse grande amigo que já está lá na pátria espiritual. Então, a doutrina espírita, ela é muito clara. E os espíritas, às vezes, tem alguns aí que são até, ficam um pouco bronqueados, quando nós falamos a palavra de ordem, né? A palavra de ordem do espiritismo é reforma íntima. O que é a reforma íntima? A reforma íntima é exatamente o que a mensagem pede, a nossa mudança interior. Nós temos que nos tornarmos pessoas melhores. Se assim o fizermos, nós vamos influenciar os que estão às nossas voltas e elas vão se tornar pessoas melhores. Aquela corrente do bem daquele filme, né? Você vai fazendo bem aqui, ou bem ali, ou bem lá. Então, é dessa forma que eu entendo. Então, através das nossas ações, das nossas palavras, daquilo que nós fazemos. Agora, é muito importante a gente sempre observar, né? Ou entender qual é a nossa situação, né? Nós somos espíritos, todos nós somos espíritos, estamos nesta oportunidade encarnados. O verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Então nós vamos, né, profeta Milton vai dizer aqui, olha, todos vocês que estão me ouvindo aqui no, né, através do rádio, que não estão desencarnados, vão desencarnar um dia, né? Isso todos nós sabemos, né? Bom, o nosso mundo, dentro da classificação feita pelo Livro dos Espíritos, é um mundo do quê? Provas e expiações. Eu digo que nós estamos aqui para ser tentados o tempo todo, né? Pelos prazeres, através dos nossos sentimentos de orgulho, vaidade, né? Então, dentro dessa condição do mundo, nós temos ainda uma condição espiritual que nos deixa, né? Ou somos envolvidos por situações que nos levam muitas vezes, eu vou chamar aqui, dar uma caidinha, ou dar uma decaída, né? Mas o Chico tem uma passagem muito bacana, que ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela vontade de transformar-se. Não é a gente estar aqui e fazendo bem, porque de vez em quando a gente vai, se a gente já consegue não mais xingar quando toma uma fechada no trânsito, a gente não consegue não pensar, né? Então não adianta, né? E Jesus também nos foi claro, né, quanto ao pensamento, né? Que quando a gente pensa o mal, nós estamos praticando o mal. Podemos não estar verbalizando, mas estamos praticando. Então é muito difícil. Então nessa condição de mundo de provas e expiações, nessa situação toda que a gente vê, nesse contexto geral da humanidade, nós estamos aqui para ser testados, e a todo momento. Então, eu vou usar um termo aqui, pisar na bola, dar uma escorregada de vez em quando, faz parte do processo. O que a gente não pode, né, é se manter nessa situação, tirando proveito. Nós, nos intervalos, temos aqui comentado, falado, né, principalmente sobre a situação de corrupção que está muito na mídia hoje, e a gente vê várias formas, né? Então é isso que a gente tem que ficar atento. Paulinho, algum comentário? Não tenho muito que completar depois de tanto pela mensagem, que, como Milton disse, é autoexplicativa, e depois pelo que Milton já disse também. Mas uma coisa que a gente, eu falo isso para os meus alunos, né, eles com 8, 9 anos nem sabem o que é isso, que é a experiência de vida. Mas que o grande aprendizado nosso realmente é com experiência de vida, porque nós somos testados diariamente. É o que Milton disse, a gente está sujeito às tentações diárias. E o autoconhecimento vai exatamente dessa análise do aquilo que a gente passou, porque enquanto a gente não é testado, a gente não sabe qual é o nosso limite. Então, como a questão como esse exemplo das duas mulheres que foram assaltadas, né? A gente às vezes tem uma ideia da gente, e quando a gente é testado, a gente vê que não é nada daquilo. E essa reflexão realmente é extremamente importante para que a gente aprenda aquilo que a gente vivenciou e com aquilo a gente tire as nossas, faça as nossas considerações, tire as nossas conclusões, se agimos certo, se não agimos e se não tivermos agido de forma correta para a gente melhorar. Isso. Jorge, vamos encerrar então? Momento Giga Vale? Vamos, André. Oferecimento de Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. E nós estamos aqui com o engenheiro eletrônico Milton Baruel e com o doutor Paulo Camargo, juiz de direito da primeira vara civil de Jacareí. São voluntários, trabalhadores lá da Fraternidade Paulo de Tarso. Legal, Rui. A gente tem participação aqui no do WhatsApp, mas pode falar. É, nós temos aqui a Inês Frigi, Jorge, lá da Vila Maria, está dizendo aqui, bom dia a todos do programa, que está excelente e esclarecedor. Precisa tomar cuidado, a Inês, com a velocidade dela lá, quando ela anda para as ruas da cidade, né, Jorge? Isso, aquela cadeira dela está numa velocidade, daqui a pouco ela está sendo multada naquela cadeira dela, né? É. Que aí ela fica lá no calçadão da Rua 7, mas lá na frente, daqui a pouco, quando ela dá a hora do almoço para ela almoçar lá no restaurante do Real, que ela vai almoçar lá, sai dali, ela falou, não dá tempo, tem que ser bem rápido mesmo, a velocidade total, ela chega, almoça e volta correndo para as atividades dela, né? Um grande abraço para a Inês, que estava perdidona, falei para ela, briguei com ela no dia que eu encontrei, falei, Inês, que é isso? Você não liga mais para a gente, você não fala mais do programa, você não está ligando, você ligava direto, o que aconteceu? Falou, não, eu estou procurando, mas não estou achando a rádio. Eu falei, mas é a AM, ela falou, eu estava procurando na FM. Eu falei, então, a FM. Falou, não, vou começar a escutar de novo vocês. Então, é legal, Inês, a gente saber que você está bem, que está aí na atividade. Legal, um grande abraço para você. Um grande abraço, viu, Inês? Muita paz, muita tranquilidade para você, viu? E muitas vendas das trufas, né, Jorge? Ela isso. Vende trufa, né? Vende. É, e água também. Agora, água também? É só para falar do... O Milton fez um comentário aqui, a hora que ele estava falando coisa, não adianta você pensar que você não vai morrer, que não tem jeito, né? Ou então ele decretar... É a única certeza que nós temos. Vai morrer, né? Agora, você pode até evitar pensar que um dia morrerá, mas isso sem dúvida vai acontecer, não tem jeito. Tem gente que não pensa, falou em morte, a pessoa bate na mesa 3 vezes, fala em tudo, né? Mas não tem jeito, vai ter que morrer mesmo, né? E a pessoa pode até não acreditar na reencarnação. Mas, sem dúvida, para progredir, ela vai ter que reencarnar também. Isso, porque tem gente que não precisa acreditar. Você não precisa acreditar que vai morrer, você não precisa acreditar na reencarnação, você não precisa acreditar nisso. Vai ter que acontecer. E não precisa acreditar que a vida continua no mundo espiritual, né, Jorge? Porque é natural. Uhum. Quem falou isso para a gente, que a vida continua, não foi qualquer um, foi Jesus, né? Isso. Mas agora, leva uma vantagem muito grande quem acredita na vida espiritual, porque senão é pego de surpresa e passa um perereco danado lá. Né? Vai dar trabalho no centro espírita. Melhor acreditar. Nisso é melhor você acreditar, acredita, né? Corre para dentro de uma igreja, se for católico. É, corre para dentro de um templo evangélico, se for evangélico depois, né? Corre para o centro espírita, mas acredita que é melhor para você. Ah, sim, não tem. Senão, vai ver onde é que você vai parar. Né? Aí, Rodrigo. Fala aí do pessoal que tá ligando. Tem bastante participações aqui. O Antônio Besso mandou um bom dia a todos, respondendo a pergunta se Jesus é o maior exemplo que nós temos de moral e ética. Ele fala que Jesus é o exemplo e nos deixou a referência de como proceder. Devemos nos lembrar que ele nos mostra os caminhos, mas não somos Jesus. Estamos ainda em evolução e cada um tem a sua missão. A Marta Mara manda um bom dia aos amigos Milton e Paulo. Sim, Jesus foi o maior exemplo de ética e moral, como diz Kardec no Livro dos Espíritos. Exemplo que devemos seguir. Parabéns, o programa está maravilhoso. Mas a Marta Mara, descobri quem era a Marta Mara, segunda-feira, que ia trabalhar com a gente no Paulo de Tarso. Ô Marta, um grande dia para você, muito bom dia. Eu via Marta Mara, achava até interessante, Marta Mara. Depois eu falava, Marta Mara sou eu. E eu ganhei um livro, semana passada. Um bom dia para você, viu, Marta, pro seu esposo também, né? E o Hélio lá de Jacareí, nosso amigo lá na Casa da Paz, ele manda bom dia, Jorge, Rui e Rodrigo. Respondendo, sim, Jesus, o modelo perfeito e a resposta dos Espíritos da codificação não nos deixa dúvida. E creio que isso foi providencial, devido que ele e a história da humanidade nos levou. Pois se eles nos dissessem a outros irmãos, outros nomes, né, iríamos buscar defeitos. O que é o próprio do ser humano. Mas Jesus é e será sempre uma unanimidade, Um forte abraço, Hélio. E mandar um forte abraço pro pessoal, que quarta-feira nós estaremos lá falando sobre a igualdade dos seres, que faz parte do livro dos Espíritos. Ele vai estar lá no encontro. Ah, então tá bom. Então nós vamos conversar com ele melhor. E o Barbosa, manda bom dia a todos. Muito bom ouvir o Milton falando de ética e moral. Foi uma... Fui aluna dele na escola de aprendiz. Deve ser aluno. Deve ser assida, né? Deve ser assida, né? Então, nosso abraço, Barbosa e Cida. Então, da Cida. São todos eles lá. O Walter mandou uma mensagem, o Jorge vai comentar daqui a pouco. Só falar aqui do José Magalhães também. Manda um bom dia. José Magalhães, ele edita o nosso programa do Vivência lá nos Estados Unidos. Ele está fazendo doutorado lá. E é um trabalhador aqui, um tarefeiro do Vivência Espírita. Ele manda bom dia, amigos do Vivência, respondendo a pergunta: Jesus é o maior exemplo de ética e moral que nós temos? Sim, Jesus é o nosso modelo e guia, nossa maior referência de bem proceder do homem de bem. O programa está excelente, obrigado pela oportunidade. Fala lá, Jorge. O Walter colocou uma mensagem aqui interessante, né? É grande, né? Bem grande, mas eu queria falar um pouquinho, né? Ele colocou aqui que essa foi o melhor texto que ele leu esse ano. A vida é uma dança, né? Quando uma porta se fecha, outra se abre. Quando um caminho termina, outro começa. Nada é estático no universo. Tudo se move sem parar e tudo se transforma sempre para melhorar. Habitue-se a pensar dessa forma. Tudo que chega é bom. Tudo que parte também. É a dança da vida. Dance-a de forma como ela se apresentar, sem apego ou resistência. Não se apavore com as doenças. Elas são despertadores, têm a missão de nos acordar. De outra forma, permaneceríamos distraídos com as seduções do mundo material, esquecidos do que viemos fazer neste planeta. O universo nos mandou aqui para coisas mais importantes do que comer, dormir e pagar contas. Viemos para realizar o divino em nós. Toda inércia é um desserviço à obra divina. Há um mundo a ser transformado. Seu papel é contribuir para deixá-lo melhor do que você o encontrou. Recursos para isso você tem. Só falta a vontade de servir a Deus, servindo aos homens. Aí tem muito mais textos aqui, né? Mas só para vocês verem como é bonita essa mensagem que o Walter colocou. E eu concordo com você. A música é uma mensagem assim que serve para... Nós refletimos bastante. Então ela está publicada aqui já no Vivência Espírita e no WhatsApp do Vivência Espírita, da Rádio Vivência Espírita, e o Rodrigo vai multiplicar ela aqui também para o Facebook e também para a nossa página, lá do Vivência. O texto é de André Luiz, né? O Espírito André Luiz. Obrigado, Walter, por participar. O Walter, não sei se ele está lá na chácara dele, lá em... Não sei onde é que é, né? Nós falamos que ele estava criando bosque. Esse dia nós falamos pro Walter que ele estava. O pessoal começou a falar que agora ele é fazendeiro, criador de gado e tal, né? Aí eu falei: Walter, estão falando que você está criando gado agora, você está, né? Aí ele falou: Jorge, já estou perto de 1.000 já, né? 1.000 cabeças. É o vizinho que tem, né? Então ele está na divisa. O vizinho tem 1.000 cabeças, ele está perto de 1.000 cabeças de gado já. Tá certo, né? Exatamente. Não está errada a colocação dele, né? Deixa eu ler mais um aqui, Rui. Espera aí um pouquinho, que tem aqui a Elaine... A Bia. A Bia, você falou da Bia? A Bia está falando do aniversário do filho dela também, que é dia 29. Também daqui a pouco a gente fala, viu, Bia? A Beatriz Porto. A Elaine de Trindade, lá de Aracaju, entrou aqui pelo Face e está dizendo: meu irmão, não tenho palavras para agradecer nosso Jesus por ter colocado o Espiritismo em minha vida, e foi por meio dele que ganhei também esse programa de luz. Jesus te abençoe sempre, que essa data se multiplique e você possa sempre continuar a nos passar essas canções maravilhosas que saem dos corações de todos que te acompanham neste grupo. Ela está falando do Grupo Castelão também, né? E das canções que são colocadas aqui no programa. Não sei explicar o tamanho de minha gratidão quando recebo a notícia que você cantou a música do Marcelo. O Marcelo é sobrinho dela que desencarnou e ele gostava de uma música, acho que é Quanta Luz. E quando a gente canta, a gente oferece para ele também, lá na casa da Marcela, em Jacareí. A Elane é ligação direta conosco lá de Aracaju, todos os domingos aqui. Um grande abraço, viu, Elane? A música é Quanta Luz mesmo, né? Um grande abraço, obrigado aqui por estar junto conosco. Mais um recadinho aqui que a Rosana colocou, ela é lá da casa da Marcela, lá de Jacareí também. Ela está colocando aqui para me lembrar do bazar do Dia das Mães, né? O bazar do Dia das Mães que eles fazem lá será no dia 6 e 7 de maio, a partir das 8 horas. Lá mesmo na casa da Marcela, Rua Danton Siqueira Malta, 301, no Jardim Santa Maria, em Jacareí. Então tem lá acessórios, roupas, calçados, artesanatos, bijuterias. Eles estão, a casa da, o trabalho lá da casa da Marcela é realizado na casa do João Luiz, que é o pai da Fernanda, né, que é a médium, e que é o avô da Marcela. E a casa está pequena, pela quantidade de pessoas que aparecem lá, eles já ganharam outro terreno em outro bairro e estão construindo uma casa para melhor receber as pessoas que comparecem lá, que é a psicografia, que é o forte lá, né? Então, agora mesmo, na quarta-feira que vem, nós teremos lá na casa da Marcela, na primeira quarta-feira do mês, a sessão de psicografia, e vem gente aí de tudo quanto é lugar. Como foi na AME, na sexta-feira lá na AME, Rui, tinha muita gente. Nós tivemos que fazer lá embaixo, no salão, tinha 3 pessoas psicografando, né? Na casa da Fernanda tem 5 ou 6 psicografando, então o pessoal tem recebido muita consolação nesse trabalho. Então, na quarta-feira, lá na Fernanda. E esses bazares, que acontecerá dia 6 e 7 de maio, a partir das 8 horas, lá também, será em benefício da construção da Casa Nova. Um grande abraço para todos os nossos irmãos da Casa da Marcela. Continuamos? Vamos lá. Paulinho, então, o que nós podemos... Não, ainda está em tempo ainda, né, Jorge? Porque o tempo corre, mas parece que nesse tempo aqui, como você fala, que é o horário de Deus, né? É isso? Agora nós estamos no horário de Deus. Segundo o meu pessoal lá de Patamutela, da Bahia, eles não entram em horário de verão, não. Eles não saem do horário de Deus. Aqui ninguém muda o horário de Deus. Parece que as horas são mais compridas, né? Tem hora que eu chego e falo, mas ainda é essa hora? Tá na onda. Estou com vontade de dormir, ainda é cedo ainda. Mas, Paulinho, e daí? Como é que nós podemos, no seu julgamento, tem mais gente que é vítima da ética ou da moral? Que chega lá querendo, não, o senhor sabe o que aconteceu e quer enrolar, normalmente é advogado que vai falar, né? Mas também tem esses que querem advogado enrolar. Advogado não enrola, claro que não, né? Advogado não enrola ninguém, não. Enrola. O juiz também é advogado, daqui a pouco a gente sai preso, nós tudo aqui já. Não, né? Que nem o Zé Carlos teve aqui semana passada, né? Ei, Zé Carlos, pessoa muito bacana, né? E você vê que ele foi operado lá com o Edson Barbosa e curou o joelho dele, né? Ele tava todo firme aí com o joelho. Ele disse que não podia nem sentar, não podia nem ficar em pé, que o joelho doía. Foi lá no Edson Barbosa, lá em Jacareí, e voltou com o joelho bom, né? Pode até jogar futebol. Mas e daí? Como é que... As pessoas que... Rui, o rapaz precisa dar um recado lá do 1º de maio. Daqui a pouco a gente responde essa pergunta. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com Milton Baruel, que é engenheiro eletrônico, e o doutor Paulo Camargo, que é juiz de direito da 1ª Vara Civil de Jacareí, falando sobre a ética e moral na visão espírita. Nós havíamos feito a pergunta a respeito da ética e moral no julgamento do juiz Paulo Camargo, lá de Jacareí. Como é que acontece? Tem muita gente que... É mais problema de ética e de moral ou é os dois juntos? Eu queria, antes de responder essa pergunta, contar uma historinha rápida que eu li num site que faz uma diferenciação entre ética e moral, muito mais numa visão filosófica do que religiosa, mas é do professor Gustavo Bernardo, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em que ele disse que havia um determinado profeta, muitos anos atrás, estava sentado em uma pedra e de repente chega um homem correndo, todo ofegante, né? Ele para na frente dele: profeta, eu estou sendo perseguido por um bando de bandidos, estão querendo me matar, eu preciso que o senhor me proteja. Ah, então faça o seguinte, continue correndo do caminho que você estava correndo e deixe que o resto eu cuide. E então, aquele que estava fugindo continuou fugindo, e o profeta levantou, deu 2 passos para o lado e sentou-se em uma outra pedra. Um pouco depois chegou o bando de bandidos e questionou: profeta, estamos atrás de uma pessoa assim, assim, assim, descreveu a pessoa, o senhor viu? E ele respondeu: desde que estou sentado nessa pedra, não vi ninguém. E aí, então, como eles acharam que a pessoa não tivesse passado por lá, voltaram de onde tinham vindo. E a conclusão que ele tira, né, a diferenciação de moral e, e ética nesse sentido, é que é o seguinte, a moral estaria ligada mais às regras de sociedade, que difere um pouco do que a gente tem no Livro dos Espíritos. E a ética é a avaliação que a gente faz daquilo que é ou não moral. Então, naquele momento, o profeta analisou que ele não poderia mentir, porque seria imoral, mas, por outro lado, ele também não queria entregar ou dar, de repente, tomar uma atitude que poderia causar a morte daquele fugitivo. Então, ele, de forma ética, tentou contornar, né? Ele analisou aquela situação, e aí entra a ética, e contornou aquela situação de forma que ele... agindo com a moral dele e com ética, porque ele não precisou mentir. Ele estava sentado numa pedra, sentou na outra. Pedra, desde que eu estou sentado nessa, não vi. E ninguém perguntou, né, se ele tinha visto quando estava na outra pedra. Então, a gente levando por esse conceito, e agora entrando um pouco mais no Livro dos Espíritos, né, que existe uma pergunta exatamente sobre o bem e o mal e o que é a moral. E a moral... A pergunta é a 629, caso alguém queira consultar. É a análise do que é bom e o que é mal, né? O que é o bem e o que é o mal. E no nosso dia a dia lá, né? Você perguntou especificamente sobre o nosso trabalho. Muitas vezes a gente vê isso, esse exemplo que eu dei, que as pessoas... Né, os advogados têm que tentar convencer o juiz de que eles têm razão, até quando, às vezes, eles não têm. É... Então, sem tentar agir de forma imoral, eles tentam dar aquela visualização, aquela versão que eles entendem que seria aplicável no ponto de vista deles, mas tentando sempre que possível agir com ética e com moral. Agora, como o tema é muito mais voltado para o espiritismo, entra a questão, que inclusive são as perguntas que seguem, né, no Livro dos Espíritos. A gente, tudo bem, a gente deve avaliar o que é bem e o que é mal. Mas e quando a gente tem dúvida o que é bom ou ruim, né? E não só isso, e quando a gente acha que está fazendo uma coisa certa e uma avaliação equivocada nossa nos leva a fazer alguma coisa errada. Eu acho que a moral, nesse sentido espírita, é muito mais absolutista, porque o que é bom, o que é ruim, o que é bem e o que é mal. Existe uma definição no conceito divino de bem e mal. E a doutrina espírita é bem lógica, ela diz, olha, o que é bem, o que é certo, o que é errado, depende da sua consciência, né? Você ficar com a consciência pesada, sinal que a coisa não foi boa, né? Se você ficar com a consciência tranquila, sinal que você acertou. E não só isso, né? É aquela situação, se você está em dúvida... Pense o que você gostaria que fizessem para você. Inclusive, uma palestra... Usa a empatia, né? Uma palestra que eu dei na Escola de Paz, não sei se o Milton vai lembrar, mas ele estava lá, lá do Paulo de Tarso, e estava falando sobre conflitos entre decisões espirituais e profissionais. E uma pessoa que estava ouvindo, a mãe de algum aluninho lá, estava dizendo, se eu não me engano, ela era enfermeira, e ela disse que estava em plantão. Posso estar enganado com alguns dados, porque já faz alguns anos, mas eu acho que em Caraguatatuba era a época de carnaval, e ela falou que no hospital, carnaval, né, tem muito acidente, muita gente que precisa, né, chegar lá, às vezes precisa de sangue. E ela falou que tinha 3 bolsas de sangue no hospital, pro hospital todo, e era começo do carnaval. E a gente precisava, e chegou uma pessoa que estava precisando de 3 bolsas de sangue. Só que se a gente desse as 3 bolsas de sangue para aquela pessoa, a gente não teria mais para o resto do carnaval inteiro. Então, o que a gente fazia? Será que era melhor a gente dar uma e ver, esperar como é que ele ia reagir, para ver se dava para salvar, ou dar 2 e ainda ficar com uma de reserva? E ela falou que foi um conflito muito grande naquele momento, porque ela achava que tinha que salvar a pessoa, por outro lado, ao salvar uma pessoa, ela poderia estar causando prejuízo aos outros, né? E a resposta que o livro dá é essa. Pense no que você gostaria que fizessem para você, né? Se você acha que determinado ato seria bom para você, então você vai estar fazendo o bem. Né? E aí vai a questão da consciência. No final, eu acho que elas deram as 3 bolsas e no final deu tudo certo. Eu não lembro se chegou mais sangue durante o carnaval ou se não teve mais nenhum acidente. Foi tudo resolvido. É, muito bacana. Mas, Rodrigo, tem mais alguma mensagem? Temos sim. Aqui no WhatsApp tem a Beatriz, que entrou, mandou um bom dia, a amigos Bia. Queridos. A Bia, que sempre está aqui com a gente. Ela fala assim: Jesus é o modelo, exemplo a ser seguido. Gratidão por vocês tornar nossos domingos mais iluminados e felizes. Aproveitando, nós aniversariantes, nos aniversariantes, né? Ela fala que o meu filho Marcos Flávio fez aniversário no dia 29 junto com o Jorge. Grato abraço, luz e paz a todos. Aqui no Facebook também a gente teve participações aqui. A Tânia Aparecida Carmo Nunes, né? Ela sempre... esposa do Chandler. Chandler, que é sempre lá da Mãe Maria, né? Ela fala que sim, simples, no agir, fazendo sua parte sem julgar os outros, sendo um exemplo vivo até hoje, respeitando e amando incondicionalmente. Mas aqueles que ainda não atingimos esse nível. A Ludmilla, lá também de Jacareí, né, da Casa da Paz, esposa do Hélio, né, manda bom dia. Não há dúvida nenhuma, pois cabe a ele a nossa tutela espiritual e cumprir os seus ensinamentos. Naturalmente, nos leva à ética e à moral. Pergunto aos entrevistados: como levar a ética e a moral nos nossos administradores públicos, num país onde, entre outras coisas, se rouba até merenda escolar de nossas crianças? Fica aberto pra... é a Ludmilla. Bom dia, Ludmilla. É o Milton. A sociedade, as religiões, as filosofias, todas elas convergem, via de regra, para um denominador comum. Tudo vem de berço, vem da família. Então, a gente tem que lembrar, né, que nós temos que ser exemplos para os nossos filhos. Nós temos que agir com eles da forma como a gente quer que eles ajam conosco. Claro que, depois que nós nos tornamos adultos, a gente, todos nós temos o livre-arbítrio, fazemos as nossas escolhas. Mas eu entendo que esse é o melhor meio. No demais, a escola, onde nós aprendemos o nosso desenvolvimento intelectual, através dos professores, dos mestres, vão nos ensinando, as religiões vão nos ensinando. Então, esses são os meios. Mas eu acredito que toda transformação está em cima da família. Eu também penso assim desse jeito, viu, Ludmilla? Eu também acho que a Ludmilla pensa também desse jeito, porque ela quer fazer a pergunta para nós esclarecermos mesmo nesse sentido. Porque é o que nós falamos desde o começo, a educação. Porque quando a gente se dirige à classe política, nós estamos se dirigindo a homens e mulheres que saíram do seio das famílias. Então, será que essa educação para eles foi feita assim? Os pais já eram desse jeito? Né? Os pais já eram daquele jeito? Porque, às vezes, a gente quer... nós, às vezes, essa geração todinha que ainda está aí atuando, a maioria delas é do tempo que do pai falava assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E, na realidade, nós fazemos exatamente o que os pais da gente faziam. Não adianta falar isso para filho. Para filho tem que ser exemplo, tem que fazer assim: faça o que eu faço. Porque hoje em dia fala assim: faça o que eu faço. Então, se você não quer que seu filho fume, não fume. Se você não quer que seu filho beba, não beba. Se você quer que seu filho não roube, não roube também. E já começa da mentira. Se não quer que seu filho seja mentiroso, não minta. E a primeira coisa que a gente faz muitas vezes é começar a mentira dentro da própria casa. E aí, o que, que vai acontecer? Tudo isso vai passando para frente. Paulinho queria falar alguma coisa? Né? É assim, para completar, eu acho que isso realmente é muito relevante, a questão da educação familiar, mas aí a gente volta num ponto que a gente discutiu aqui no começo do programa. A gente joga muito a responsabilidade também para os outros, né? Então é muito fácil falar só que às vezes o problema é familiar e a gente não mudar por causa disso. Falar: não, o problema da minha família, fui educado dessa forma, graças a Deus a minha educação foi muito boa, agradeço muito meus pais por isso. Não sei se estão ouvindo, mas já fica aqui o agradecimento. Mas a gente não pode achar que toda a culpa é deles, né? Então, principalmente a gente falando de governantes, que foi o objeto da pergunta, a gente volta para o conhece-te a ti mesmo, fazer a reflexão que cada um tem que fazer, e se a pessoa está agindo errado, o ideal é que ela se melhore por si mesma, com esclarecimento e com reflexão daqueles atos que ela faz, não apenas ficar jogando a culpa em outras pessoas. Mas tem uma coisa que tem que ser levada em consideração, viu, Jorge? É justamente que nós, dentro da doutrina espírita, aprendemos que nós não somos dono dos nossos filhos, e que nós temos que entender que cada filho vem com uma missão, vem com uma maneira de agir, vem com suas espírito. Tendências, né? Hein? Com suas tendências. Cada um tem suas tendências. Então tem casa, por exemplo, que o pai é errado, a mãe é errada, e tem filho honesto. Então aí que entra a doutrina espírita mostrando, olha, você, seu filho, é independente espiritualmente. Ele não vai ser parecido. Seria o ideal se nós tivéssemos filhos que fossem igual a gente, bom que nem a gente. Mas o que acontece? Pode ter filho que a gente não seja bom e ele é bom. Então é muito relativo essas coisas, e nós precisamos entender que a doutrina espírita nos esclarece com muita propriedade, dizendo, olha, o seu filho é um espírito que é independente. Ele não depende de você, depende mais dele e das suas reencarnações anteriores para que ele venha em um espírito adiantado ou atrasado. Então, essa é a dificuldade, porque a nossa doutrina espírita nos orienta. Os laços de família, tem aí o laço de família espiritual, o laço de família material, que nós precisamos tomar, às vezes, muito cuidado a falar, não, a educação. Às vezes o pai dá uma educação maravilhosa, mas e daí? Mas a índole da pessoa não é para aquelas coisas. E às vezes tem filho que fica até mentindo, enganando o pai, que na realidade ele é outra coisa totalmente diferente quando sai na rua, quando ele toma consciência da sua vida onde ele é independente, né? Porque até um certo ponto a gente segura o nosso filho, depois não dá para segurar mais. Aí vem mostrando quem realmente eles são, né? E a gente vê que muitas vezes numa mesma família, pessoas que são, né, irmãos que são educados pelos mesmos pais e mães, têm comportamentos completamente diferentes no dia a dia. Ah, sim. Não, é que muitas vezes, outro dia a pessoa perguntou, numa palestra que eu estava fazendo, como é que nós, espíritas, podemos falar sobre a reencarnação? Como é que vocês acreditam nisso? Que base vocês acreditam nisso? Falei, tudo bem, faça uma experiência. Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho dois. Seus dois filhos são iguais? Não, um é diferente do outro. O senhor, quanto tem? Três filhos. Seus três filhos são iguais? Não, são todos diferentes. Então, está aí já a demonstração da reencarnação. Os nossos filhos não são todos iguais. Seria uma beleza se todos eles tivessem o mesmo pensamento, a mesma ideia, a mesma maneira de agir, mas não são. Tem filhos que não adianta você falar para ele para fazer o bem que ele não faz. Tem outros que não adianta, você pode até praticar o mal, mas ele está sempre praticando o bem. Então é muito relativo essas coisas também, né? Precisamos tomar cuidado. O cuidado, Rui, que deve ser tomado é exatamente na educação, sim, né? Porque talvez até a educação espiritual, não a educação formal. O que acontece? Se todos os pais que estão tendo trabalho com os filhos hoje em dia, se ele olhar para trás e falar, eu fiz o que eu tinha que fazer certinho, ele fica com a consciência tranquila. Aí não tem problema nenhum. Mas nada muda a educação. Nada muda a educação. A educação tem que ser dada. Se lá na frente o filho se transviar, você fala, poxa vida, estou com minha consciência tranquila que eu fiz tudo certinho o que tinha que fazer. Não é o que acontece na maioria das vezes. O que acontece na maioria das vezes é que você vai ver que o exemplo foi seguido ali. Porque a gente conserta filho. Eles vieram para casa da gente pequenininha para a gente consertar eles mesmos, né? Agora, as tendências todos têm tendências, né? Não, é que eu sempre comento aqui, meu pai, ele nunca me deu um tapa. E era comum naquela época os pais dar uns tapas, uns petelecos na criançada. Ele nunca me deu, mas eu preferia levar umas cintadas, levar umas palmadas da minha mãe, do que quando meu pai me chamava e falava, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Eu já começava a chorar. Ele falava, você viu o que você aprontou? Vi, pai. Eu ensinei isso para você? Não. Então, onde foi que você aprendeu? Então, a gente via que ele chamava a gente para a razão. E ele era uma pessoa correta, humilde, simples, mas era correta. Então a gente vê que às vezes é isso aí que estava dizendo, né? Quer dizer, a educação do exemplo, né? Esse é muito importante. Uhum. Vamos, Rui, estamos estourando a hora aí. Vamos, ó, lá. Ô, puxa, já. Entendeu? O pessoal conversa demais, aí pronto, o que acontece? Chega em cima da hora. Chegou em cima da hora. Tchau para vocês. até domingo que vem. Daqui a pouco estaremos lá na reunião, do Encontro dos Amigos do Chico, lá no Paulo de Tarso, às 15 horas. Rua Casimiro de Abreu, número 4, Jardim Maringá. Exatamente. Quem quiser comparecer, estaremos lá. E as pessoas que já estão envolvidas no evento, esperamos por vocês lá. Tá bom, Hélio e Ludmilo? O Hélio anda esquecendo muito das coisas, estou lembrando aí. Né? Um grande abraço para o André, que está lá na máquina de som. A Adriana e a Graça e mais o Helder, né, que estiveram nos ajudando. E agradecendo também a dupla dinâmica, que é o Milton e o Paulinho, né? O doutor Paulo Camargo e o nosso amigo Milton Baruel. Agradecer a participação de todos os ouvintes aqui que participaram do programa, que entraram. Agradecer a paciência aí também, que hoje a gente testou um novo método de transmissão ao vivo. Funcionou? De vídeo. Funcionou bem. Só o som, quando você coloca no mute, que ele fica um chiado lá para quem está ouvindo. Então, mas deu muito certo. Já vai estar disponível esse vídeo no YouTube. Assim que a gente terminar a transmissão, quem quiser ouvir novamente, já está lá no YouTube disponível. E também no nosso site, vivenciaespirita.com.br. Então, a gente vai, lembrando que a gente vai retransmitir esse programa a terça, quinta e sábado às 8 horas durante essa próxima semana. Esse programa que a gente fez agora, graças ao Zé Magalhães, que está lá editando para a gente lá nos Estados Unidos. Então obrigado a todos vocês que entraram aqui no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, e pedir para vocês recomendarem então o nosso canal do YouTube, do Vivência Espírita, para se inscreverem, para a gente poder, todo mundo, quando a gente entrar ao vivo, todo mundo que está inscrito no nosso canal, já ficar sabendo em tempo real. Então, até o próximo domingo, às 8 horas. Doutor Paulo, os microfones, os nossos agradecimentos pela sua presença aqui conosco, e o microfone à sua disposição. Eu que agradeço, Rui, Jorge, e toda a equipe aqui da Vivência, pelo convite, pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho, aos ouvintes que participaram, que estiveram aqui conosco, principalmente aqueles que trabalham lá com a gente sabe que está ouvindo. Muito obrigado, um bom domingo a todos. Milton, nosso Milton Baruel, que é o grande chefe lá da garotada lá da Paulo de Tarso. Muito obrigado pela sua presença, viu? E as suas despedidas, e nós gostaríamos que você fizesse uma pequena prece final do nosso programa. Ok. Obrigado, Rui, mais uma vez pela oportunidade. Jorge, Rodrigo, toda a equipe de apoio. Obrigado aos ouvintes, como se fala no início do programa, permitir entrar nos seus lares. Um grande abraço aí aos amigos que manifestaram, Patrícia Félix, a Marta, Marco Luiz. Um grande caloroso abraço aos meus amigos Barbosinha e Cida. Dizer que o maior legado que vocês deixaram para a humanidade foi seu filho Halley, nosso dirigente da pré-mocidade. Um grande abraço para o Halley também, que é um grande menino. E agradecer mais uma vez ao nosso Pai Maior, agradecer pelas oportunidades, principalmente por estarmos mais uma vez reencarnados, fazendo as experiências necessárias ao desenvolvimento, ao progresso do nosso espírito. Então rogamos ao Pai, rogamos a Deus, que envolva toda a humanidade, encarnados e desencarnados, com todo o seu amor, para que possamos, principalmente, ser intuídos, ser envolvidos daquilo que for melhor para cada um de nós, daquilo que afeta a vida de cada um que está à nossa volta, que cada decisão, que cada ação, que cada atitude possa ser sempre pautada nos ensinamentos da moral de Jesus. Porque assim saberemos que estaremos fazendo o bem a todos aqueles que necessitam, mas principalmente para aquele espírito que nós somos mais responsáveis, nós mesmos. Então, dessa forma, para darmos por encerrado mais esse dia, mais essa oportunidade do programa Vivência Espírita, nós rogamos ao Pai que nos abençoe ao retorno aos nossos lares, à convivência dos nossos familiares e de todos os amigos que estarão conosco, agora e sempre. Muito obrigado. Que assim seja. Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.